É isso aí, galera. Essa é a banda fera no Festival do Atum. Alô, galera, massa da Praia de Cabedelo. Grande João Pessoa, Santa Rita, Bahia. Na na na na na. Yeah, yeah. Na na na na na. Vai chegar, o pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar dentro de um mundo distante. Yeah, yeah, yeah. A noite vai chegar, o pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar dentro de um mundo distante. Yeah, yeah, yeah. Em minha vida eu sempre quis ser feliz, mas o destino é quem diz o que vai me acontecer. Oh, oh, oh, oh. Em minha vida só desejei ter você sempre ao meu lado. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos e mundos distantes. Ei, ei, ei. A noite vai chegar. Meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Yeah, yeah, yeah. Já não consigo mais esperar tanto assim.